Exatamente. Final 082, outbound at Chihuahua, call out for 30 back to Chihuahua, 20.8. 108, Portugal, 022, muito boa noite, obrigado. 2 Salvador, gol no 567, próximo plano de espera da 10, pronto. Boa noite, 567, ali mantém. Ali mantém, 567. Climb to 370, perform book of departure, ready control. Book of departure, climb to 370, Portugal, 022. Sete, livre decolagem, 120 com medusa. Autorizado decolagem, gol no 57. Tenha 3894, desça para 2010, autorizado LS, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. 2014, reportar estabilizado, 3894. 103603, descend to 3000 feet, unit 1014, reduce speed to 2000 knots. Roger, reduce 2000 knots, time A3603. Controle, guarda 02. Eu confirmo, guardião. Eu fico minha sede da cola 24, controle 10.8. 10.08. Tem que chamar a torre? Se direct to Zipa. 1567, suba ao nível 360, sai da árvore, vigilante. 360, árvore. Afirmo, Guardião 02, é de retorno em Itapuã. Ciente, dá presente, autorizado direto, pátio 5, reporte solo controlado. Quais são? Pátio Grae, reporte solo controlado, vento 120 graus, 62. Espaço do Graé, está presente, informará no solo controlado, 02. Sim, frequência estacionada, bem-vindo. Portugal 022, clear direct to Zipa at the station. Direct to Zipa, Portugal 022. Taxi Oceaneer 6259 com 119 a bordo 119, nós temos 4 horas de autonomia, alternada com fins. Taxi Avia India Alpha, que é o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-2-6-6-2-0, ajuste no 0 no 4, bom voo. 1-0 no 4, India Alpha 2-6-2, obrigado, uma boa Salvador, trip 549, 543 para o posto de estacionamento. 543 autorizado, reporta táxi, trip 545. 549. Estabilizou ILS 1-0. Chame torre 118, decimal 612, 3894. 18, 6, 12, 3, 8, 9, 4. 8, frequência livre estacionada, né? Descent to 2000 feet. Clear the left approach, report established. Did you copy? Oh, sorry, sir. Wrong radio. Descent 2000. Clear for the last 3603. Descent 3294. Final 10. Baixar travado. 3294 foi autorizado. Ficha 10. 110 com 612. Cheque reporte trem. Baixa, quando se montar, baixa travado? Reportou, baixar travado. Certo. Tem, sim. Foi autorizado. 110 com 612. 710, né? 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6053 6 Thank you. Salvador, boa noite, com 1273. Descente, informação, papo. 25, 45. 12675, Sonema 1545, Portugal 022, boa noite. Right. Gol 1567, Recife, 1260, 1288. 260, 1288, obrigado. Meio segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5406 no transponder. Gente, autorizado, então, com fins 360, decola da 1-0 com curva à direita. Tael Leda, Leda Bridge, após a presidão 1-6. Conforme, controle 208, transponder 5406. Correto, portão 3, chama pronto, inspecionamento, gol no 273. Chamará quando pronto. Paulo Salvador, está 3894, livrando a pista. 3894, boa noite, taxi Via Alfa, reporta antes, taxi Juliette para ingresso. Reporta antes da Juliette Via Alfa, está 3894. RTP5495, ponte queda número 2, pronto. Ponte no 5, ciente número 2, reposta no ponto, espera. Ponte queda. Boa noite, do GNM259, no ponte queda número 1, pronto. Meu 259 ali mantém. Me mantém, meu 259. Portão 3894, Juliette, portão 1-1. Via Juliette, portão 1-1 pro 3894, é isso? Afirmativo, portão 11, 1-1. Obrigado, 3894. Pilota 3603. 3603, taxi Via Alfa, reportando seu taxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu taxi da Juliette. Boa noite. Mantenha uma centena está sob vigilância. 3603, Juliette, meia dúzia ao portão. Juliette, meia dúzia, obrigado. Dois, mas dois é pronto. Olha o Chanel 6259, perfil da EL, 1.200 pés. 259, suba 360 em vigilância. 360, Chanel 6259. Trip 5415, decolagem. Ah, autorizado, 110 graus, meia dúzia de nós. Ah, o time 2014. Vê decolagem, 4 na 6. No 601, desça para 4.000 pés, ajuste no 095, chegada bom. 4.000 na chegada bom, com a ajuste no 095, no 601. Trip linhas aéreas, decolado aos 50, ah, quais são? 38 minutos, controle agora 1208, boa viagem. 208, boa. 495, muito boa noite. Boa noite, 5415, subo nível 140, está sob vigilância. 40, vigilância, para a cidade de Covar, presente da direita, direto para o senhor? Estimativo, está livre para Coral. Direita, Coral, obrigado. táxi do Gol 1273 com 136 a bordo, alternando Brasília do 3 horas e 20. Taxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera da torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5 agora, em bom voo. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera 18, meia dúzia com 1015, 1-9-4-0, formação Papá. 1-9-4-0, boa noite, formação em curso Papá. Confere, Guarulhos 360. Só um instantinho, cobra, prepara da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge 360 aguardando. Boa noite, o Gol 1273, autorizado a alinhar, decolar, vento 110 graus, 8 nós. Vive alinhar, decolar, 1-0, Gol 1273. 1015 no altímetro tá agora, tá com uma pequena variação entre 1015 e 1014, hein? 7015, obrigado. 5, autorizado LS, reposto estabilizado. 1273, decolada aos 46, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, voo 1273. Boa noite, vou no 273. 273, contato radar, suba o 360, vigilância. 360, vigilância, da El, vou no 273.